tô viver, percebeu que sou e o que sempre vou ser. Vou vivendo do meu jeito, no ritmo que eu acho certo. A escola veio da rua pra me manter esperto. Viro cada página pronto pra um novo capítulo. Escrevo a sangue o que chorei e todo sacrifício eu imortalizo. Minha história, cada letra eu concretizo. Meus ideais em cada frase feita. Me sinto vivo e ativo com o incentivo de cada um. Conhecidos, amigos, sou mais um rapaz comum. Eu abdico de luxos ou uma vida fútil. Prefiro o prazer de sentir do palco o público, ou do público ao palco, com o concerto do chegado. B27DLM, Queso Rato 54, MDDA, Sexto Sentido, Nocas Infinitos, 4 é o Simplo Berna e o grande mano Virtus. É pra isso que vivo e não vou mudar. Consciente e sigo pra poder chegar. Tudo que eu sinto, quero te passar. Lutar é viver, eu vivo pra sonhar. É pra isso que vivo e não vou mudar. Consciente e sigo pra poder chegar. Tudo que eu sinto, quero te passar. Lutar é viver. Segundo texto, mostro o sentido puro. Para tentar alcançar um futuro seguro. A melodia me vale, diz pra eu não parar. Faço figa para os que não querem que eu saia do lugar. Eu admito, me sinto rico a permanecer na cultura. Eu te digo, explico com a minha postura. Um eterno aprendiz nas lições de cada dia. Focado em boas vibrações pra minha melhoria. Se minha palavra contagia, isso eu te pergunto. Prefiro morrer sem ouvinte do que me transformar em um produto. Sempre presente na pele, coração e na mente. Muitos anos a crescer dentro do seu ventre, quatro vertentes. Escuto que arrasta multidões, que ensina e ultrapassa de gerações a gerações. Meu caminho positivo, mostrando realmente quem é. Não pagas dízimo pra permanecer nessa fé. É pra isso que vivo e não vou mudar. Consciente e sigo pra poder chegar. Tudo que eu sinto, quero te passar. Lutar é viver, eu vivo pra sonhar. É pra isso que vivo e não vou mudar. Consciente e sigo pra poder chegar. Tudo que eu sinto, quero te passar. Lutar é viver. Eu sonho alto, mas com os pés firme no chão. Quero passar minha palavra em modo de intervenção. O espaço é curto, mas eu vou dando o meu jeito. E vou ultrapassando qualquer tipo de preconceito. R.A.B. Pra ti entrego a minha alma. Só você me mantém na calma. Se não fizer com amor, nem tenta se envolver. Você não faz o rap, o rap é que faz você. Sou louco por rima, por isso minha rima é louca. Orgulho de escutar o meu som a sair de outra boca. Mostro o que sou com prazer, bully 2B. Quem gosta, gosta, quem não gosta, nem quero saber. Como um testamento, deixo as minhas músicas. E no contramente de muita gente estúpida. Pra que eu vivo eu já encontrei, não é difícil de ver. Fecho o compromisso, é pra isso que eu vou sempre viver. É pra isso que vivo e não vou mudar. Consciente e sigo pra poder chegar. Tudo que eu sinto, quero te passar. Lutar é viver, eu vivo pra sonhar. É pra isso que vivo e não vou mudar.